Bem-vindos então à segunda emissão do Caso Fazem Caso Tocam para este ano de 2010. Entramos no nosso quarto ano de convites a bandas e autores nacionais para falarem dos seus projetos. Portanto, é fácil de ligar, um por semana vezes 52, e estamos a atingir aqui um número engraçado. Um número que permite também que algumas das pessoas já sejam repetentes. O projeto de hoje é um projeto novo, apenas é repetente de um dos elementos que já esteve connosco, e apresentar aqui dois dos seus álbuns, recordam-se perfeitamente do Poeira. Falamos depois de Jorge Cruz. A vantagem de emitirmos esta entrevista à quinta-feira é que já tiveram a oportunidade de ouvir bastante este Virou, o álbum dos Diabo na Cruz, que nos permite ter uma vez mais a conversa com o Jorge, que nos vai falar daqui de um projeto. Recordemos que na semana passada, quando falámos com os Navegante, dissemos que íamos ser o mais ecléticos possíveis. A vantagem de escolher logo no segundo da semana estes Diabo na Cruz é que estamos a jogar em várias casas e em vários tipos de música. É assim que estou a interpretar bem. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, Jorge. Muito obrigado. Bom, eu gosto de pensar, gosto dessa ideia, gosto de pensar em nós assim, como uma banda que lá está, que se sente confortável em ambientes diferentes ou em casas estéticas diferentes, porque nós somos pessoas ao mesmo tempo do rock, que estão a tentar fazer música popular portuguesa, pronto, e que ouvem a música popular portuguesa, uhum. A música tradicional. Daí uma expressão que parece que é sua, do rock popular português. Sim, eu gosto de lhe chamar rock popular português ou trad rock. Mas parece-me que rock popular português é um bocado mais aquilo que é, porque na verdade eu sou uma pessoa de canções e parece-me que a tradição daquilo que Diabo na Cruz faz tem a ver com as canções e com a música popular portuguesa, portanto, de todos aqueles que fizeram canções com alguma raiz na nossa tradição, que procuraram uma linguagem portuguesa para as canções. Segui-te na estrada, cantei-te para nada, fiz montes e vales em busca de ti. Encontrei-me às portas da morte, de tanto vergar, de tanto insistir. E no mar mil virgens à espera gritaram o meu nome, eu não respondi. Sonhei que era cego no bico de um prego, e quando acordei fui chorar escondido. Quem for rei virá num cruzeiro, se eu quis ser rei foi para sê-lo contigo. Quando o sol girar e o céu afundar, ouvirás finalmente o que eu digo. Dei o teu retrato ao genro de um sapo, herdei comprimidos para adormecer. Ai, rezei à santa fortuna, à deusa das tréguas do meu querer. E a verdade roubou um bote de casco partido para ir morrer. A jurisprudência leu uma sentença, eu fora detido por parecer diferente. E morar na casca de um ovo, sem ter cabido na cova de um dente. Quando eu quis falar, ela pôs-se a andar, tal o medo de ficar doente. Até que a mãe feia me deu a ideia de partir para a Guerra Santa do Sul. Ai, talvez aí avistasse nalguma burca o teu olho azul. Só que o vento ouviu no deserto que alguém andava perto e não eras tu. Perdido e cansado, quis voltar a nado, mas já ia longe a minha juventude. Fui deitar-me ao pé de um barraco, adormeci num balde de gude. Quando o sol nasceu, Deus mostrou-se eu, defendido o melhor que pude. Boa Nova. We'll be right back. Caveira tem sido um alfobre de bons projetos. Acha que o Jorge, neste momento, ao encaixar-se nesta família, atingiu aquilo que seria o seu melhor elemento? Tido que, pronto, cheguei a casa. Não sei, sempre me vi como uma pessoa um bocado desterrada, nesse sentido. Aliás, pensa, a casa, eu acho que a casa é uma questão importante. Agora, faz-me pensar nisso. Eu lembro que o primeiro disco que foi editado por mim foi do grupo Super Ego, que é um grupo dos anos 90, que foi iniciado por mim em 95. O primeiro álbum é de 98 e a capa era uma casa. Era uma casa nas Salinas de Aveiro, eu sou de Aveiro, e nós éramos um grupo de Aveiro. Entretanto, tive a viver muito tempo no Porto e agora estou a viver em Lisboa há alguns anos. Mas lá está a sensação de casa, talvez porque cresci um bocado a saltar de casa em casa. Fui para Angola com 10 anos e depois vivi para a margem sul, onde estou agora outra vez, e depois voltei para Aveiro, etc. Já andei dei umas voltas. E então talvez essa coisa de casa fosse sempre, ao mesmo tempo, como que uma expectativa e ao mesmo tempo algo quase de impossível de alcançar. De modo que não, quando chego a um sítio ou quando estou bem num sítio, não o considero obrigatoriamente a minha casa. Hoje em dia sou pai e talvez perceba melhor o que é uma casa, por isso mesmo. Mas na música acho que isto é um bocado imponderável. O que acontece é que há um grupo de músicos, ao vir para Lisboa, encontrei um grupo de pessoas que talvez tenham mais afinidades comigo do que a maioria das pessoas com quem já me tinha cruzado até aí. E no espaço de um ou dois anos, de repente, estamos envolvidos um grupo de 10, 15 pessoas que fazem canções em língua portuguesa, que têm coisas em comum, que têm referências comuns, que também têm coisas muito diferentes, que também divergem todos muito. E talvez porque, na verdade, nenhum pensa exatamente como eu não posso dizer que estou exatamente no sítio aonde pertenço. Acho que não é tanto um sentimento de pertença, é mais um sentimento de afinidade, de partilha e de prazer. Num momento que acaba por ser interessante e começa a ser importante para a música portuguesa, porque, na verdade, em qualquer arte não é muito normal ou muito não é muito visto haver tantos intérpretes, tantos artistas, se quisermos chamar-lhes assim, com carismas próprios, com talentos próprios, que são diferentes entre si, mas encontram uma plataforma comum para estarem a colaborar e se sentirem juntos, e às vezes pisarem todos juntos o mesmo palco. Só recuando, talvez, ao tempo do canto livre, que uniu o Zeca Afonso, o Adriano Correia de Oliveira, o Fausto. O Fausto, o Zé Mário, o Sérgio Godinho, o Vitorino, por aí fora, é que haverá essa possibilidade de ver num palco tantas pessoas diferentes, que têm a sua própria agenda, mas que se encontram para alguma coisa. Só que aí havia uma razão política para as pessoas estarem ali, claro, e connosco nem sequer há isso. As pessoas têm crenças muito diferentes. Fala-se na religião, que realmente é um polo importante, porque para o Tiago e Lula e para a Flor Caveira, essa é que é portanto, a linha condutora. Mas quando ele se abre e se abriu a pessoas de outros credos ou de credo nenhum, restou só a música. E, no fundo, aquilo que nós partilhamos é música. Eu diria, até comecei por aqui, pelo seguinte: o nome do Jorge Cruz começámos a associar na Flor Caveira, porque participou, enfim, de algum modo, mentor também no disco do João Coração, depois acaba por produzir Os Golpes, não é? Nos levava assim, o que é que viria a seguir do Jorge Cruz dentro da Flor Caveira? Este projeto foi um projeto pensado para começar, com as pessoas que estão consigo, e o João Gil, o Bernardo Barata e o João Pinheiro, ou foi crescendo dessas participações? Foi crescendo com as participações. Começou como um trio, com o Bernardo Barata, que é dos Feromona, o João Pinheiro, dos TV Rural. Exato. Um bocado um regresso às minhas origens rock em trio, que era como os Super Ego tocavam. Encontrei um bocado essa... Com Os Golpes, senti mesmo uma vontade de fazer rock que já não senti há muito tempo, quando trabalhei com eles. Porque aquilo, pronto, entusiasmou, e às vezes eu andava para lá aos saltos a fazer de condutor de orquestra, mas não tinha nenhum instrumento na mão. E pronto, e depois o Diabo na Cruz começou a ensaiar mais ou menos na altura em que eu começo a trabalhar com Os Golpes. E então, o primeiro modelo foi esse de power trio. A verdade é que encontramos limitações nesse modelo para fazer o que queríamos fazer, que era esta coisa de uma canção popular, e faltava voz, faltava mais melodia, faltavam coisas. E começámos a pensar como é que isso deveria acontecer. Então decidimos incorporar as teclas, e é aí que entrou o João Gil. Exato. E finalmente, com o B Fachada, encontramos não só a textura da braguesa, mas a voz do Fachada, que tem uma voz magnífica. Uhum. E uma facilidade muito grande em harmonizar melodicamente aquilo que a voz principal está a fazer, e que nos transporta mais para a tradição oral, para aquilo que é a linguagem da música popular cantada. E tudo isto foi sendo descoberto à medida que estas canções foram aparecendo, e com alguma, quer dizer, de uma forma mais ou menos descomprometida, e num processo relativamente rápido, e que não pretendeu ser perfeito. Quer dizer, a ideia não era chegar à súmula de como é que se faz um rock tradicional. Esta é uma primeira proposta, acredito que eventualmente numa segunda vez nós consigamos fazer isso de uma forma ainda mais, sei lá, mais concertada, mais consistente, mais coerente. Mas há um lado experimental neste sim, grupo, quer dizer, dentro das canções, não é que nós façamos música difícil ou experimental nesse sentido, mas de experimentar esta junção de linguagens, e quanto rock é que nós queremos ter em cada música, quanta evocação do nosso inconsciente popular é que nós trazemos para cada música. É tudo uma negociação que foi acontecendo. E o papel dos músicos é muito importante nos arranjos, etc. Era a sua arma de três canos e a torneira da foz do Nilo. Fora vista em fuga há 11 anos, junto à cova do Monte Esquilo. Venham ver, diz o galo, ai que medo, grita a flor. Tem os corninhos do diabo e os dedinhos do Senhor. A voz do Vitorino, que até abriu o disco, foi quase para pré-anunciar o que é que vinha a seguir. Sim, não foi pensado como tal, mas resultou assim, não é? Era uma canção. É uma canção só de vocal com apoio de percussão, que é uma essência que se encontra muito na música tradicional. E pronto, e nós íamos gravar dois ou três temas assim nessa linguagem. E pronto, o Vitorino, eu conhecia-o pessoalmente, tinha-o conhecido recentemente, havia assim uma empatia grande, e portanto fiz o convite para ver se ele queria fazer. Ele aceitou de imediato, ele já tinha dito que gostava de fazer qualquer coisa no futuro, quando fosse possível. Ele não conhecia bem o Diabo na Cruz, mas pronto, aquilo pareceu fazer sentido a abrir, porque de certo modo, na melhor das hipóteses, nós gostaríamos que a nossa banda também fosse de alguma maneira uma homenagem às pessoas como o Vitorino, que abriram caminho, que representaram não só a cultura de um país, mas às vezes até a cultura de uma região, e que o fizeram, no caso dele, com tanta pinta, com tanta onda, quase com aquela imagem de estrela de rock, no fundo. O Vitorino é do mais rock que há em Portugal. Há meninas à espera, vamos lá para o estandar. Só me escondo no armário, quem se deixar assustar. O que sonhas já fiz, o que queres eu disponho. Com a moto interlata para furar este silêncio. O guru vem arranjado, o luar está bonito. Volta aí a macieira que eu empresto o apito. E me nega, sabe bem, que eu penso que eu acho. Já pelo garrafão e da moda de gaspacho. homem já saberá o que galheiro sente. Vai-te rindo, meu amor, que eu nasci para dar-te bico. Que só vez eu aprendo, que não só vez ensino. Vira disto, toca o mesmo, já começo a chatear. Do patrão aqui da gênia que lá. Anda tudo o que é caçado, se calhar não é para menos. Gente deste país parece que tem vermos venos. Vamos recuar aqui um bocadinho no tempo, já falamos aqui do Super Ego, né? E vamos recuar até ao pequeno Aquiles, né? E aos seus dois álbuns a solo. É uma fase de Jorge Cruz que terminou com os Diabo na Cruz ou é um stand-by? Sim, não me parece que vá que se vá extinguir, não vejo isso como muito possível. Na vida nós gostamos da companhia, é muito importante estarmos acompanhados e com alguma sorte quando encontramos as pessoas certas. Até ficamos com elas, sei lá, até ao nosso último dia. Claro. Mas, mesmo assim, há sempre momentos em que nos sentamos debaixo de uma árvore só com os nossos pensamentos e que temos coisas para dizer que só nós e que só sozinhos é que faz sentido dizer, e eu duvido que não volta a acontecer isso. O álbum, e até porque já falámos aqui o nome deles, enfim, e outros podíamos ter falado da banda do Casaco, do GAC, etc. Há também aqui uma vertente de crítica social neste trabalho? Sinceramente, e tenho visto isso até escrito em alguns sítios que falam da nossa música, não. Sinceramente, a resposta é um bocado não. Não tive essa intenção ao escrever, não há uma... Não sei, não há muito uma vontade de passar uma determinada mensagem ou... para mim este disco vive um bocadinho num mundo à parte. Aquilo que é o conteúdo lírico deste disco vive num mundo à parte do mundo real e que, de certo modo, como é um mundo social, embora seja um mundo social próprio, acaba por por parecer que se está a falar de uma sociedade, mas eu não pretendi dizer muita coisa acerca da nossa sociedade, até porque, não sei, eu acho que se eu dissesse era muito desagradável. E eu queria manter o bom humor nestas músicas. Então, não sei, é óbvio que precisamente por isso transparece qualquer coisa e isso sente-se. Eu percebo que as pessoas possam sentir isso, mas nunca foi uma intenção, ou muito menos aquela coisa de manter uma ideia de canção de intervenção. Exato. Ou de canção de protesto que está associada à música popular. Nunca foi essa a intenção do Diabo na Cruz, não é essa a intenção. Agora, para mim, para desvendar um bocado aquilo que é a realidade destas canções, para mim isto é uma aldeia fora de tempo, quase uma espécie de uma aldeia medieval, onde quase todas as figuras estão representadas, o fidalgo, o prior, o barão, o cego, o vidente, pronto, há uma quantidade de personagens, e essas personagens são as que vêm no interior do disco, e elas entrecruzam-se, obviamente, que têm terão os seus conflitos, mas acho que nunca se chega a perceber bem quais são. Antes da chegada eu disse-lhe ao ouvido: esse teu amigo mais parece teu amor. Nem todo caixeiro é para andar contigo, larga lá o osso ao fidalgo ruidor. Haja algum bom senso, dona ligeirinha, olha que o comércio afugenta muita gente. Antes da chegada, ouça o que lhe digo: escolha o bom caminho que é para o rosto andar contente. Antes da chegada eu disse-lhe ao ouvido: esse teu amigo mais parece teu amor. Nem todo caixeiro é para andar contigo, larga lá o osso ao fidalgo ruidor. Haja algum bom senso, dona ligeirinha, olha que o comércio afugenta muita gente. Antes da chegada ouça o que lhe digo: escolha o bom caminho que é para o rosto andar contente. Vou largar o que há mamado, vou à perna. Chegada, disse-lhe ao ouvido: esse teu amigo mais parece teu amor. Nem todo caixeiro é para andar contigo, larga lá o osso ao fidalgo ruidor. Haja algum bom senso, dona ligeirinha, olha que o comércio fugiu com muita gente. Antes da chegada, ouça o que lhe diz: escolha o bom caminho que é para o rosto andar contente. A partir do Dona Ligeirinha, portanto, do EP, aliás, que repete este tema, Dona Ligeirinha, aqui no álbum, sentiram que havia a necessidade de ter um disco cá fora, rápido, para mostrar quem são os Diabo na Cruz? A verdade é que nós gravámos um álbum e perante o nosso som, e pensando um bocadinho, como é que nós vamos mostrar isto às pessoas? Quer dizer, nós chegamos já com um som de música rock tradicional, faz sentido. Se calhar acho que faz sentido as pessoas ouvirem primeiro um trecho ou uns temas que nós achamos representativos. Acho que lançamos um single primeiro e as pessoas ouvem um bocado do álbum, e foi isso que aconteceu. Quer dizer, o EP ganhou uma proporção, nós não estávamos a contar que tivesse as consequências que teve. Acabou por, os jornais acabaram por falar sobre ele, acabou por começar logo a passar na rádio sem o álbum ter saído. O nosso MySpace começou a receber imensas visitas. E a coisa ganhou uma vida própria, que acaba por nos, obviamente, abrir portas. Mas a intenção era só: olha, existe aqui, vai sair um álbum e algumas das canções são estas. A verdade é que depois as pessoas começam a fazer, a sonhar um bocado: já está aqui o EP, como é que vai ser o álbum? Mas o álbum já estava feito e foi gravado exatamente ao mesmo tempo que as canções que estão a ver. Os loucos estão certos, os certos estão fartos, os fartos são modernos com os pés no chão. Os sócios estão pobres, os pobres estão mortos, os mortos são vivos em preservação. O barro está cheio, as cheias estão à porta, o António das Chamuças mudou de canal. Os loucos estão certos, é preciso ouvi-los, foram avisados, não nos querem mal. Para barreira, para barreira, para barreira, para barreira, para barreira, para barreira, para barreira, para barreira. Os loucos estão pardos, os parvos estão no trono. O trono que era bênção fez-se maldição. Os trilhos estão cruzados, a fome e à espera. O tio veio ao casório para insultar o irmão. Os patos comem putos, os putos comem ratos. Na igreja de São Tato, hoje há bacanal. Os loucos estão certos, é preciso ouvi-los. Foram avisados, não nos querem mal. Já que a gente se habituou, já que a borga continua, já que o ritmo não recua, seja o filho avô do pai. Os loucos estão certos, os certos estão fartos, os fartos são modernos com os pés no chão. Os trilhos estão cruzados, a fome e à espera. O tio veio ao casório para insultar o irmão. Os patos comem putos, os putos comem ratos. Na igreja de São Tato, hoje há bacanal. Os loucos estão certos, é preciso ouvi-los. Foram avisados, não nos querem mal. Quem diga que o vosso álbum é viciante. Acha que é o melhor termo para designar? Ai, não faço ideia. Para mim, talvez já me enjoou um bocadinho. Não, espero que isso não diga nada da qualidade que ele tem, que ele possa vir a ter. Mas não sei, tive que trabalhar muito com ele, continuo a ter que trabalhar agora com outras coisas, com ensaios, com vídeos, com coisas que estão a fazer. E é óbvio que para quem trabalha na música e trabalha todos os dias... pronto, estamos sempre a lidar com, neste caso, com o mesmo material. E não sei se é viciante. Talvez tenha sido viciante para mim quando inventei a música, as músicas pela primeira vez, e as gravei para o meu telemóvel no meio do trânsito. Depois metia aquilo a tocar várias vezes, porque estava viciado na melodia enquanto não fazia a letra. E depois, quando fiz a letra, até me ri do que estava escrito e andava viciado em duas ou três linhas. Mas isso foi o máximo de vício que eu consegui. Depois continuei a viciar-me no meu próprio filho e a tentar fazer bons concertos e pronto, e gravar o álbum como deve ser. Se as pessoas se sentem viciadas com ele, não faço ideia. Estou aqui basicamente a mandar piadas, porque não faço ideia. Não, mas assim, acho que isso é capaz de ser positivo. Exatamente. Claro, não vou será ter... bom neste sentido, agora falando um bocadinho mais a sério. Se for esse o caso para algumas pessoas, acho bom, porque é evidente que a nossa pretensão é, de certo modo, dar um cunho pop à música tradicional, sem perder qualidade, sem ser aquele pop chiclete fácil ou sem conteúdo. Não, a ideia não é essa. De qualquer modo, se houver ingredientes pop, isso é muito interessante, porque nós, eu cresci com telediscos e ouvi música rock e sei lá, faço música por causa do George Michael, porque achei que aquilo tinha piada, ou o Boy George, quando vi aquelas cores todas na televisão, achei, epá, isto deve ser uma boa profissão, não sei, quando eu crescer, acho que não tenho esse nível. E pronto, lá porque estou a trabalhar com música popular e a tentar fazer um trabalho sério, não quer dizer que esse ingrediente não seja interessante. Já há algum tempo que não víamos na crítica tanta unanimidade, nas diversas vertentes, mas tanta gente a dar a impressão que Diabo na Cruz era daquele tipo de bandas que faltava para encaixar, fazer aqui uma ligação entre, como há pouco dizia, entre o tradicional e o rock, não é? Nesse sentido, torna tudo mais fácil para uma banda se evidenciar. Concorda comigo, não? Concordo que é mais fácil, claro. E falo como alguém que já teve exatamente o oposto, não é? Não sei se já fizemos essas entrevistas para o CD e para o Poeira, e eu já estive a falar convosco antes. Uhum. Então saberão que esses discos têm música tradicional lá dentro. Saberão que os Super Ego faziam música tradicional misturando rock há 10 anos atrás. No Poeira está o Extravagante, está um fado. O Extravagante é uma música tradicional alentejana que está gravada no Poeira, uma disco solo de 2007, numa versão rock. O meu disco cedo tem o Luz de Maio, que é um original, numa coisa de fusão rock. Tem uma canção, um musicar do Verdes Anos com letra minha, numa canção que se chama Pedro dos Anos. Tem um fado com o Auá, chamado Fado de uma Rua Qualquer. Eu acho que essa música já estava a ser feita há algum tempo, pelo menos por mim, quer dizer, eu já ando a fazer isso há bastante tempo. As pessoas, é curioso, às tantas, eu lembro-me de vir nos jornais quando fomos às Noites Ritual com o Super Ego, num vídeo que até está no YouTube hoje em dia, quem quiser procurar pode encontrar, em que nós estamos a tocar música tradicional, rock tradicional português. A nossa primeira experiência, por mais tosca que fosse, a verdade é que o que veio nos jornais é que aquilo, o Super Ego era previsivelmente aquela fusão de música tradicional com rock, como se fosse uma coisa que era feita todos os dias. E 10 anos depois parece que estava a faltar e que nem ninguém tinha feito. Não sei, isto também tem piada. No fundo há algum humor associado a essas opiniões. Agora que é mais fácil, é claro que é. É bom sentirmos-nos apoiados. Qualquer pessoa que faz, que tem um projeto ou uma visão musical, gosta que as pessoas deem atenção a isso, gosta de ter trabalho, gosta de tocar ao vivo, gosta que as pessoas gostem. E permite-me a mim, por exemplo, ter uma vida menos isolada hoje em dia do que quando tinha as minhas ideias e elas não eram faladas, ou não, ninguém as ouvia, ou até faziam de conta que não existiam. Denuncie o bandido que foge, o que ferra, o que embarga no bar. questão da Flor Caveira, agora se evidencia mais, acha que foi a partir do álbum dos Pontos Negros, não? E que também isso permitiu que a própria Flor Caveira agora tenha mais projetos, ou melhor, que tenham saído e mais projetos. Pronto, eu acho que os Pontos Negros são um veículo importante. É um momento, tem um produto fácil de entender para a geração contemporânea e que chama a atenção da Flor Caveira, sendo que os Pontos Negros já são um bocado um resultado, e penso que não vou tirar-lhes valor ao dizer isso, conheço eles, gosto muito deles, são muito amigos deles, porque ele é um diabo honorário, porque ele já tocou com o diabo na cruz, ele foi a Castelo Branco substituir o B Fachada numa noite em que o Fachada não pôde, e o Jonathan é que esteve a aprender as nossas músicas e a dar um ótimo apoio. Sou muito amigo do Jonathan, deles todos, gosto muito deles todos. A questão é que acho que os Pontos Negros já são um objeto artístico impossível se não existisse o Tiago e o Samuel Lúria, que são mais velhos que eles, da mesma igreja, e eles cresceram a ouvir o trabalho do Samuel e do Tiago, que as pessoas hoje em dia conhecem há um ou dois anos, mas a verdade é que eles já estão também há 10 anos a fazer as coisas deles, e o Jonatas terá crescido, e o Filipe a ouvirem aquelas letras, a verem aquela forma de fazer métricas e a viverem, a almoçarem juntos e a discutirem música juntos. Eles, com a sua juventude, conseguiram fazer isso de uma forma que as pessoas entenderam rápido, e isso despertou o interesse pelos originais, no caso o Tiago e o Samuel, e depois a eles se juntaram os externos, o João Coração, que é quem me apresentou a estas pessoas, o B Fachada, o Manel Fúria dos Golpes, pronto, o meu próprio trabalho. Acho que, apesar de tudo, também o valor e o talento e o que as pessoas têm para dizer é autónomo, né? As pessoas aguentam-se bem sozinhas. Mas é óbvio que beneficiaram umas das outras, e o facto de serem amigas e das pessoas perceberem que havia ali algo em comum e quererem ir lá ver e ver os ensaios. Depois o Guilu abriu portas à comunicação social para entrar por ali adentro, e claro, ter um pastor que faz música rock, quer dizer, é uma história magnífica, e o Guilu muito merece essa atenção, porque é realmente uma pessoa única e que, pronto, é um grande amigo meu e uma pessoa que eu admiro. Há tanto tempo que não se via bom tempo. àquele desafio que já na altura fizemos quando falámos aqui do Poeira. Imagina que são convidados a vir aqui ao Oliveira Hospital, os Diabo na Cruz, e podem trazer convosco duas bandas. Para uma tarde. Que bandas seriam essas? Portanto, para tocar Diabo na Cruz e mais duas bandas. Exatamente. Mas de qualquer parte do mundo? Podia escolher o que quisesse. Imagina, tinha o Jorge Cruz, podia escolher a tarde, sabendo que um era Diabo na Cruz, e que podia escolher duas bandas para tocarem convosco. Olha, então podia ser... se fôssemos para a música do mundo, escolhia os Tinari Wen, do Mali, e os Mundo Livre S.A. do Brasil. De alguma maneira identifico-me com... Acho que o Diabo na Cruz tem qualquer coisa a ver com essas bandas, no misto de modernidade com tradição que elas fazem, mas que tem a ver com as culturas deles. Se quiséssemos fazer uma noite um bocadinho mais a crescer, podia ser... sei lá, B Fachada, Golpes, Diabo na Cruz. Bom fuz roupinho, que o diabo no chiado anda apaixonado, anda apaixonado. Bom fuz roupinho, que o diabo no chiado anda apaixonado, anda apaixonado. Ora vem lá ver ao meu bem, quando é que a alegria lá te encontra? Guarda num lencinho as sementes do amor. Quem vier saberá, ao bater à tua porta, que o verão está vivo, eis o teu cantor. Fuz roupinho, e o diabo atrás da cerca. Homem não se perca, homem não se perca. Tom fuz roupinho, e o diabo atrás da cerca. Homem não se perca, homem não se perca. Ora vê lá bem, meu amor, quando é que a avenida não bifurca? Para um momentinho, vamos ao Adamastor. Junto ao rio vê-se o cais e o sopé da tua porta, todo e cada dia entrega o seu valor. Estas casas são caiadas, têm raiz no nosso chão. Quando os mares aqui chegarem, não vão, não. Estas casas são caiadas, têm raiz no nosso chão. Quando os mares aqui chegarem, não vão, não. Mesmo a rainha da fonte de clarificam águas, verá o dia de esmorecer as minhas mágoas. Anda apaixonado, anda apaixonado. Com fuz roupinho e o diabo no chiado. Anda apaixonado, anda apaixonado. Com fuz roupinho e o diabo no chiado. Anda apaixonado, anda apaixonado. Com fuz roupinho e o diabo no chiado. Vai fazer um tributo com uma banda portuguesa, já aconteceram vários, com variações, etc. E que nesse tributo escolhem o Diabo na Cruz para escolher um tema. De quem é que o Diabo na Cruz gostaria de fazer um tributo? Tema que escolheria? De nomes, é só essa a questão. É óbvio que já foi feito do José Afonso, mas para mim o José Afonso é que é o grande pai da canção portuguesa. Seria giro fazer, olha, fazer do GAC, fazer do GAC que ia ter piada, ou dos Gaiteiros de Lisboa. Mas quem está a precisar de um grande tributo... Na semana passada, já agora, desculpe interrompê-lo, fizemos aqui um trabalho com o Navegante, com o José Barros, e curiosamente ele escolheu, falámos também dos Gaiteiros de Lisboa, que tinha trabalhado com ele, e acabou por escolher Fausto. Pronto, o Fausto era giro fazer uma versão, mas o Fausto, aquilo, é melhor cantado, é melhor feito por ele, é difícil competir, acho que, quer dizer, aquilo é bom, é feito por ele. Se a gente fosse lá cantar Acho que o Zeca Afonso, apesar de tudo, dá mais espaço, embora aquilo seja incomparável, feito por ele. O Fausto é, de tal maneira, erudito e perfeccionista, que é praticamente impossível fazer melhor que aquilo. Acho que quem precisava de um tributo a sério e merece a atenção são as pessoas que andam aí, que têm trabalhos magníficos e que, no fundo, não passam de um nível subterrâneo, até que um dia, às tantas, quando desaparecerem ou alguma coisa assim acontece, como aconteceu agora com a Aguardela, é que de repente as pessoas acordam para a importância criativa dessas pessoas. E há uma pessoa que eu vejo que tem esse perfil de uma forma incrível e tem um valor único, que é a Amélia Mus. Uhum. Se fizéssemos aí um tributo de bandas modernas a tocar a Amélia Mus, talvez de repente as pessoas acordassem para que temos aí uma compositora viva que é magnífica. Curioso, como em duas semanas seguidas falamos das mesmas pessoas, não é? Então pronto, o Homem dos Navegantes está aí alinhado comigo. É, exatamente. Um grande abraço para ele. Junto à fonte das desírias, é casamento no altar de São João. É casamento porque a avó anda doente. É casamento porque sim e porque não. É casamento porque os tempos são modernos. E é casamento porque eu gosto mais de ti. É casamento porque nem mais indiferente. E é casamento porque o padre não se ri. É casamento que amanhã estou ocupado. É casamento para o tio sempre bebedar. É casamento que o solteiro fica velho. É casamento que anda tudo para casar. É casamento anunciado de repente. E é casamento preparado por menor. É casamento mesmo em cima do joelho. E é casamento na feira do Rio Maior. É casamento porque te amo há muito tempo. É casamento porque eu tenho te conheci. É casamento que a pensão fechou para férias. É casamento desde a hora em que eu te vi. É casamento já que hoje ninguém casa. E é casamento para alegrar a minha mãe. É casamento porque és linda como a lua. E é casamento que eu não quero mais ninguém. Meu amor, há mil formas de ser louco e três formas de ser feliz. Mas no fim celebra um casamento e é contigo, algo me diz. Na igreja, na tasquinha. É casamento até nas portas do sol. É casamento para vestir uma gravata. É casamento para estrear um lençol. É casamento porque foste a escolhida. E é casamento porque me fazes muito bem. É casamento para acabar com as raparigas. É casamento na rotunda do cacei. Meu amor, mil formas de ser louco e três formas de ser feliz. Mas no fim sobra um casamento e é contigo, algo me diz. Meu amor, mil formas de ser louco e três formas de ser feliz. Mas no fim sobra um casamento e é contigo, algo me diz. Como é que estamos da montra da música em Portugal? E julgo que aquilo que estava a dizer tem um bocado a ver com isso. Bom, eu acho que agora há uma questão que é a internet e a crise da indústria e a internet associadas deram-nos uma força àqueles que não estão instituídos ou instalados, muito grande. E parece-me que cada vez mais as grandes editoras não sabem como é que se faz, não sabem como é que hão de mostrar os seus produtos, não sabem bem o que é que hão de contratar ou não contratar, não sabem bem o que é que hão de fazer, e que a malta que não tem dinheiro, mas tem boas ideias, tem cada vez mais possibilidade de se mostrar, porque tem o MySpace, porque pode pôr vídeos no YouTube, porque pode marcar concertos através desses meios, porque mais do que isso também, e agora falando um bocado, quer dizer, eu venho de uma geração anterior, porque agora nós nos conhecemos uns aos outros muito rapidamente, quer dizer, se há um interesse, se alguém gosta do meu trabalho ou se eu gosto do trabalho de alguém, quer dizer, contactamos-nos logo. No meu tempo havia fanzines e havia umas coisas que apareciam no Blitz e não sei o quê, mas ninguém... E umas moradas, mas, quer dizer, tinha que escrever uma carta para uma morada, não sei o quê, dizer, olha, agora é tudo imediato, as pessoas estão mais fortalecidas, também veem tudo o que acontece no mundo fora na hora que acontece, portanto, estão muito mais capacitadas, gravar é mais barato, e, portanto, parece-me que a forma de nos mostrarmos deve, que tende tenderá cada vez mais, não sei se tenderá, o futuro não consigo prever, mas neste momento faz sentido ser assim, ser cada vez mais independente. Jorge, agradecer-lhe uma vez mais a disponibilidade que teve para estar na Boa Nova. Uma das próximas terá que ser aqui em estúdio, não é? Porque temos muito gosto de tê-lo cá. Então, e juntamos aqui a oportunidade de tê-lo connosco neste início do ano também. O prazer de lhe dar parabéns pelo filho que tem em casa. Pois é. Muito obrigado. Obrigado nós. Obrigado. Anda cá, meu anjo, aninhou-se um beijo sobre o teu cansaço. Vem passo a passo semear um hino. Sou o teu menino, dá-me a tua mão. Devaguinho à ponta, a história não conta. Quantos foram fracos, limpos os pratos, dorme-te na eira, vai-se a vida inteira, dá-me a tua mão. Choro com o teu riso, dá-me a tua mão. Dizes que é preciso, dá-me a tua mão. Tens-me no teu barco, atira o meu arco. Se ganha juízo, lê o meu aviso, dá-me a tua mão. Anda cá, meu sonho, dá-me a tua mão. Se tirares, eu ponho, dá-me a tua mão. Vem deixar-me rouco, a pouco e pouco, semear um hino. Sou o teu menino, dá-me a tua mão. Dá-me a tua mão. Dá-me a tua mão. Dá-me a tua mão. Dá-me a tua mão. Dá-me a tua mão. Dá-me a tua mão. Dá-me a tua mão. Dá-me a tua mão.